Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast chamado Inteligência Orgânica, para a gente investigar, para a gente descobrir, para a gente conjecturar sobre os futuros possíveis a partir de um mundo dominado cada vez mais por algoritmos. E dessa vez o nosso assunto nesse papo vai ser sobre um tema que eu nunca trouxe aqui, acredito, não dessa forma, com essa intensidade. E eu adoro isso, porque quando a gente aprende coisas novas, quando a gente fala sobre temas que a gente nunca falou, a possibilidade da gente melhorar como ser humano, da gente crescer e desenvolver a nossa inteligência orgânica é muito maior, certo? O que me deixa cada vez mais otimista. No entanto, esse podcast foi criado com um intuito pessimista, né? Que eu não sou mais. Mas eu brinco que aqui a gente discute um futuro que é cada vez mais apocalíptico, cada vez mais tenebroso, taciturno, obscuro sobre o que pode acontecer com nós, seres humanos. E a minha obrigação, dentro dessa rede caótica que te mantém preso como um ratinho rodando uma tela, é pedir para que você se inscreva no canal, pedir para que você hype esse vídeo, se houver essa possibilidade aí, né, dentro do seu YouTube, dê as estrelinhas no Spotify, faça essas coisas que são necessárias, porque hoje o nosso tema é dinheiro, finanças, organização das grandes empresas, governança também, porque hoje, mais uma vez, eu recebo um amigo, e eu adoro falar com amigos, que é o Douglas Stellato. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Pedro? Obrigado pela oportunidade, cara. Imagina, velho. Oportunidade nada. Isso aqui é um papo de brother, como eu falei para você. E a gente se conhece porque nossos filhos estudam juntos. E você é um professor também. Você está numa posição já de ensinar tudo que você aprendeu, principalmente nessa área das finanças, do dinheiro, do faz-me rir, né? da contabilidade. Esse momento de carreira meu é um pouco mais de transição para a área acadêmica e passar esse conhecimento para frente. Mas eu tenho 30 anos de carreira corporativa. Uhum. O pessoal brinca, cara, você tem 46 anos, como é que você tem 30 anos de carreira? Eu também não sei. Começou cedo. Eu cheguei até aqui, acho que nossa geração começava um pouquinho mais cedo lá. Então, 16, 17, primeiro contato com a área administrativa, financeira. E, cara, eu fui. Aí, faculdade de contábeis, mas eu nunca fiquei muito preso à contabilidade pura, sempre fui muito mais para finanças, próximo do negócio, tentar entender o que estava acontecendo e ajudar o processo decisório. E, Pedro, a nossa geração, se pegar lá a geração X, ela viu de tudo. Se a gente falar lá de trás, minha primeira experiência, eu cheguei a ver o pessoal usando máquina de escrever para escrever cheque. Sim. E aí a primeira inovação foi a máquina de cheque. Nossa, o cheque sai preenchidinho, bonitinho. De pré-pagamento, assim, de tudo. Impressoria matricial. E aí, hoje a gente fica falando de IA, fica falando de todos os sistemas integrados. Acho que vale a pena a gente falar de onde a gente saiu e o que a gente acha que a gente está caminhando para, considerando que você está trabalhando muito com IA agora, a gente vê a dificuldade de colocar tendência, porque muda tudo a todo momento. Né? Mas é que tá, esse é um dos motivos do Inteligência Orgânica existir, o fato de que tudo muda o tempo todo e que é difícil a gente acompanhar. Mas, Douglas, eu começo esse podcast sempre do mesmo jeito, que é dizendo que eu era um pessimista e eu criei esse podcast como terapia para, quem sabe, ouvir uma mensagem de otimismo, de esperança sobre o futuro, porque, pelo menos até o ano passado, tudo que eu via me deixava muito desanimado, né, com as próximas gerações, com o nosso futuro de curto, médio e longo prazo. Será que essa mensagem vai vir de você? Bom, normalmente, se você falar com um financeiro contábil, tende a ser um cara mais conservador, até um pouco pessimista. Eu tento não ser, Pedrão. Eu acho que eu sempre olhei a adversidade como oportunidade e tentar ver alguns novos caminhos. Eu acho que a gente tem algumas etapas agora difíceis, desafios, mas tem jeito. A questão é, acho que falta um pouco de foco. Se a gente pensar uma potencial bolha aí em termos financeiros de IA, talvez. Vamos lembrar no, na internet. Ah, putz, anos 2000 todo mundo falou, vou largar minha loja, vou criar um comércio online, vou ficar bilionário, esquece mundo real. Isso acabou rápido. Sim. As empresas investiram muito mais rápido do que poderiam e a bolha estourou. Guardadas as proporções, com IA, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vejo dos dois lados. Certo. Tanto os consumidores que eu preciso fazer alguma coisa, que não sabem exatamente o que é. Então, acho que a vala comum é... Todo usuário usa o GPT, o Gemini, o Copilot, porque qualquer ferramenta que você utiliza, o celular, seu notebook, meio que te força a isso. Quem é mais curioso já está um pouco à frente. Mas se você perguntar... consumidores, CEOs. Certo. Todo mundo está pressionado para investir em IA. E ninguém sabe como. Uhum. Então o cara está testando e errando todo dia, coloca um pouco mais de dinheiro, putz, aqui foi legal, não foi. O cara que é mais consciente, o que, que ele faz? Vai chamar o especialista. O especialista tampouco está confortável onde ele vai chegar. Uhum. Então acho que a gente está nesse período de o quanto dinheiro você coloca, o quão rápido para ter retorno, mas sem ficar de fora de nenhuma onda. Claro. Isso é importante. Quem efetivamente é especialista em LLM, que são esses Large Language Models, que é os GPTs, os Geminis, assim, sendo que isso ficou disponibilizado para o grande público há 3 anos, assim, né? É isso. E mesmo quem era da área e que mexe com inteligência artificial já há mais tempo, também foi surpreendido, porque o próprio Google foi surpreendido com o GPT e a Meta. Então, assim, não existe grandes especialistas com longo prazo de atuação em consultoria de inteligência artificial e implementação. Mas os frameworks existem, né? Existem. Né, Douglas? De implementação de novas tecnologias, assim. É isso. Mas ficamos muito técnico aqui. Conta... Como que você chegou na... Você falou que começou com 16 anos. Quando você chegou lá no escritório, tinha que imprimir cheque. Mas você é de São Paulo? Qual que é a tua história? Você sempre foi um cara das exatas, assim? Cara, eu sou daqui, nascido e criado em São Paulo. Eu tive uma experiência rápida, relativamente rápida, nos Estados Unidos. Uhum. Assim que eu me formei, tinha alguns amigos lá. Acabei indo para Milwaukee, em Wisconsin. Fiquei 2 anos. Cara... Muito frio para brasileiros, você pega 9 meses de inverno. E foi por conta própria? Assim, Na verdade, assim, tinha alguns amigos, eu fui fazer um intercâmbio. Eu dei muita sorte, porque eu tinha acabado de me formar, eu trabalhei na Arthur Andersen aqui. Uhum. Então, fui para lá para pegar qualquer emprego, para ter uma experiência e aprimorar inglês. Depois de 6 meses, eu consegui um emprego de temporário na Bombardier. Na área de finanças, assim, contas a pagar, que assim, me ajudou bastante também no currículo, mas muito mais experiência de vida. Agora, eu não fiz um plano para ficar lá. Era realmente fazer o intercâmbio, voltar, me ajudou bastante, mas isso acabou determinando um pouco minha carreira em termos de ficar mais em empresas multinacionais. Uhum. Antes disso, eu tinha trabalhado numa administradora de condomínios, no começo, que eu comecei a pegar gosto pelos números, aquela experiência dos 16 anos. Entrando na faculdade, eu fui para a extinta Arthur Andersen, peguei toda aquela questão de aumentar a compliance. Que era o que, Arthur Andersen? Consultoria? Era uma das Big Five da época. E aí, aquele escândalo de Enron lá fora, que criou o SOX, tudo isso aí, eu peguei essa onda. E assim, eu falo isso abertamente porque foi uma grande experiência. Adorava trabalhar lá, mas... Por causa de uma fraude de 10 pessoas nos Estados Unidos, uma empresa de 180 mil pessoas acabou do dia para o outro. Teve assim. Isso? Relembra para a gente, para quem não sabe. Que ano que foi? Isso foi 2002, pré-compliance, pré-SOX. Eles tinham um esquema... A Enron era a 7ª maior empresa dos Estados Unidos. Uma empresa de energia. Certo. E, resumidamente, o que eles faziam é... Os prejuízos ficavam numa empresa que não era consolidada no restante do grupo. Ah, eles escondiam os prejuízos. É uma empresa gigantesca. E aí, o governo ajudando, dando muito subsídio. E o Arthur Andersen acabou, um pequeno grupo, entrando nessa fraude. E a gente brincava na época que os ativos eram as pessoas. Cara, o ativo era a credibilidade. Acabou esse ativo, todas as pessoas mudaram para uma outra empresa. Acabou virando Deloitte de um dia para o outro. De novo, eu acho que 99,9% da empresa, super ética, seguia todos os padrões. Ela, não à toa era Big Five, virou Big Four, porque a Deloitte acabou incorporando aqui no Brasil. Mas, cara, a empresa evaporou por credibilidade. Assim, esses 10 cometeram um ato que o mercado olhou e falou, ó, com essa auditoria eu não trabalho mais. 10 decisores ali, 10 da... É, acho que entre equipe e gerente, por uma pressão, por ser a empresa, a sétima empresa dos Estados Unidos ligada ao governo, enfim, era um tempo em que as coisas podiam acontecer dessa forma dentro de uma auditoria. Passado isso, acho que a gente começou a falar muito mais de compliance, de como é que a gente previne esse tipo de situação, mas você lembra... poucos anos a gente falando aí de lojas americanas, né? Claro, exatamente. Isso ainda acontece, fraudes nas empresas acontecem aos montes. Pedro, o que a gente fala é que assim, se... Não só fraudes, né? Mas políticas, má gerência... Se poucos decisores estiverem alinhados para cometer qualquer tipo de irregularidade, ainda acontece. O que não dá para... negar ou falar, isso eu não vi, é que com as técnicas atuais, os auditores pegam. Agora, se isso vai chegar numa decisão de falar, eu vou largar o cliente, eu não vou seguir nessa linha, aí é outra coisa, entendeu? Então, acho que grandes grupos, a gente tá falando de Banco Master agora, que é um negócio absurdo. E eu falo porque, assim, eu não tenho ligação com nenhum deles, então sou totalmente isento para falar e eu tô há 30 anos fazendo esse negócio. Então, tem muita gente séria no mercado. Eu acho que a legislação caminhou para um lado que, assim, tanto legislação local como internacional, se você é um profissional de finanças, acho que você deve muito mais prestação de contas, tanto interna como ao mercado. Do que antes. Agora, de novo, se tiver uma meia dúzia decisória ali que realmente tem o poder, ainda consegue fazer o que consegue fazer. Mas voltando um pouquinho, saindo da Andersen, então, eu fui para fora, tive essa experiência, voltei, e aí indústria, serviços, mas como eu te falei, eu sempre fui muito mais para um lado de contabilidade é importante, mas é uma ferramenta. Finanças é o motor de todas as empresas, mas esteja próximo do negócio. Então, vamos olhar o modelo, se vai gerar retorno, em quanto tempo, quanto recurso você precisa disponibilizar. Eu nunca fui um cara que falei, olha, vou cortar café e vou cortar papel para economizar, a não ser uma super crise. Isso não gera retorno. Acho que o que gera retorno é... você colocar o recurso, ou abundante ou escasso, nos processos certos e nos negócios certos. Voltando, fast forward aí. E aí é a mesma coisa, cara. Sim. Eu acho que tá todo mundo nessa... Todo mundo fala hype. Eu preciso fazer. Vamos dar uma respirada, ver o que você precisa fazer. Eu acho que não deixe nada de lado. Agora, antes de colocar um caminhão de dinheiro, dá uma pensada... Eu falei um pouquinho da demanda. Pensa na oferta. Cara, todos os governos pressionados a investir. Você pega a Nvidia próxima aos governos maiores aí, o americano e o chinês. Esses caras querem estar próximos dos dois, mas assim, tem uma guerra acontecendo. Quem vai chegar primeiro, o quanto dinheiro eu coloco, em quanto tempo. E de novo, pode ser que o retorno demore muito a acontecer. Agora... quem que vai colocar o pé no freio? Fala, cara, agora não é hora. Eu vou esperar um pouquinho. E os dados chegam que a maioria das empresas que estão investindo ainda não estão conseguindo resultados que justifiquem, né, esse retorno absurdo de investimento. Em 90% das empresas, segundo o relatório recente do MIT, eu estava vendo, começou projetos, mas os projetos fracassam. Fica naquele purgatório das ideias, não tem prova de conceito, não tem várias coisas que são necessárias para as coisas vingarem. Mas, Douglas, esse mundo das grandes empresas, então, das multinacionais, aí você voltou para o Brasil e foi para onde aqui? Teve algum lugar que você ficou muito tempo? E o que você está falando é mais uma área de administrador mesmo ali, né? É o cargo do COO, Na verdade, sim, eu tenho experiência de CFO. Meus últimos 10, 11 anos, mais ou menos, mas eu sempre dei muita sorte, porque desde a minha época de o primeiro cargo de gestor, eu consegui ser o número um de finanças do Brasil. Então, por exemplo, uma empresa menor de engenharia que eu trabalhei, reportava para Dinamarca, só que eu era o número um de finanças aqui. Então, otimizava a máquina. É isso. Eu acho que, assim, obviamente sorte vem para quem se mexe, claro, para quem está fazendo alguma coisa que traga relevância, mas mesmo sem ser um diretor, ser o número um de finanças no Brasil, me ajudou bastante a estar próximo do negócio. Certo. E meus ciclos, Pedro, sempre 3, 4 anos, acho que o máximo foi 6 anos. Por que isso é importante? Para um financeiro, você começa montando um orçamento. Então, você vai em todas as áreas, fala, cara, você gastou tanto o ano passado, o que você pretende fazer? Chega naquele framework que você escreve na pedra e todo mundo aprova. Fala, Pedrão, suas metas aqui, isso aqui a gente só atualiza trimestralmente para qualquer mudança de rota, mas a gente vai até o final do ano assim. Concorda, concorda? Todo mundo assim, né? Legal. Esses ciclos trimestrais, eles vão te falar, obviamente, se você atingiu, se você ficou para trás, o que você tem que fazer para atingir até o final do ano. Uhum. O que nós falamos na área de finanças é, você tem que necessariamente passar por 3 ciclos anuais completos para entender a empresa. E para entender o mercado e para poder falar, eu deixei um mínimo legado. Uhum. Se você entra, faz um orçamento, fica 6 meses e vai para outro lugar, pode acontecer, mas essa sua experiência, assim, foi muito vaga. Não tem solidez. Eu acho que você não consegue olhar para trás e falar, eu agreguei alguma coisa aqui, eu corrigi rotas, eu consegui mostrar caminhos para o pessoal, não só administrativo, mas para o pessoal de negócio. Então, os meus ciclos, acho que desde o começo, eu coloquei na cabeça e falei, olha, vamos ver o que acontece nesse orçamento aqui, como é que a gente direciona. E o que, que saía no final do ano? Para fazer um novo orçamento, não só baseado nesse, mas o que o mercado está pedindo. E para ir vendo como é que a empresa evolui. Eu já peguei 2 situações que empresas multinacionais tinham acabado de chegar no Brasil. Aí me convidaram pela experiência que eu já tinha tido anteriormente. E de crescer 3, 4 dígitos assim em 2 anos. Investi bilhões de reais. Então, nessa situação, o que você tem que estar preparado? Imagina que a empresa começa com 30 pessoas e daqui 1, 2 anos está com 200. Caramba. Cara, processos, sistemas, culturas, empresas adquiridas que eram empresas nacionais que passam a ser multinacionais. E aí, comparando com começo de carreira, agora, vamos falar de processos e sistemas. Cara, antigamente, para você colocar um sistema um pouquinho mais renomado, os caras falavam assim, ah, o Pedro ter uma licença vai custar 50 mil reais e vai ter que ficar no desktop dele, só ele tem login e senha. Se o Douglas quiser entrar, pode até entrar, mas vai vir o cara do TI na hora falar, Douglas, por que você acessou o desktop do Pedro com o seu login? Por quê? Cara, isso... 20 anos atrás. Passados 15 anos da minha primeira experiência, cara, nuvem, laptop, você acessa onde você quiser. Eu não tô nem falando de celular. Assim, e os 50 mil reais viraram 2. Muito mais simples. Agora, o desenho do sistema, a gente fala, cara, garbage in, garbage out. Você começar um sistema errado, depois para você corrigir. Então, começo da experiência sempre é, qual o tamanho desse time aqui? Qual o time que nós precisamos para os próximos 5 anos, para esse crescimento? Processos e sistemas. políticas que não ingessem. Ah, putz, você precisa viajar para falar com o cliente amanhã. Cara, vai. Mas, pô, se você puder comprar a passagem um mês antes, também compre. Uhum. Pô, não é, você não tem R$50 para ir almoçar com o cliente. Eu acho que é tudo pró-negócios. Certo. É, mas sem desperdício. Então, eu acho que tem uma linha tênue entre o cara vai fazer uma política de 500 páginas que ninguém faz nada. Uhum. E, ou você vai ter uma política de 5 páginas que é propícia a não ter desperdício e gerar mais negócios. Esse é um primeiro ponto. O segundo, sistema. Cara, tudo é super fácil. Você pode comprar alguma coisa de prateleira, mas você tem que fazer alguma coisa para o seu negócio ficar sistema mais... Sistema tipo de organização da empresa mesmo. É isso. Aquelas... Cara, um sistema... Desde o, sei lá, do Microsoft Office, assim, é essas isso. coisas. Pô. Cara, o Office sempre é um auxiliar. Pensa num SAP da vida. Certo. Que é o que você vai... Você faz sua compra, processa, já vai para a contabilidade, gera um faturamento para o cliente X. Uhum. Cara, isso pode engessar uma empresa absurdamente. Assim, eu acho que... E a empresa fica refém disso, né? Totalmente. Todas? Todas elas. E se você pegar os produtos de prateleira, eles são mais engessados. E o que deixar... são os de prateleira, assim? Tipo... O prateleira é... Chega o cara do SAP e fala, Pedro, eu tenho um produto perfeito para o seu negócio e para o seu segmento, que algumas empresas já usam. Uhum. Tá bom, você vai lá e coloca. No dia a dia, primeiro dia, o seu analista bate na sua porta e fala, cara, tô conseguindo faturar direito. Putz. Porque a gente tem um produto tal que não tá no sistema e tá difícil cadastrar. Então, idealmente... Você senta com o consultor lá na frente e fala, cara, particularidades do meu negócio são essas e eu preciso desse mínimo de customização. Se você pagou R$500 mil do de prateleira, você vai pagar mais 500 para customizar. Caramba. Mas faça, porque senão vai custar muito mais caro lá para frente. E em termos de tempo, você vai demorar 6 meses a 1 ano para fazer tudo isso. Minha recomendação é faça no começo, porque senão você vai ficar travado. Então, a gente falou um pouquinho de processos, sistemas, cara, e terceira, pessoas. Assim, você pode ter a sua Ferrari lá, você montou tudo bonitinho, você não sabe lidar com pessoas, não tem nada. Então, e assim, eu acho que por natureza, eu sempre fui um cara muito mais analítico, mais retraído. Certo. Mas, assim, a gente tem amizade. Cara, eu gosto muito desse convívio. Claro. De estar próximo, de entender o que as pessoas precisam, o que estão pensando. A empresa é a mesma coisa. O que eu vejo muito é um certo cinismo de falar, ah, eu cheguei a um cargo de liderança, meu título basta. Muito pelo contrário, cara. Você vê a liderança... implícita que nós falamos, às vezes um assistente, um analista está liderando muito mais do que um cara que está na cadeira de gerente. Pelo aspecto de influência, pelo aspecto de empatia e de conseguir ler o que precisa ser feito no momento. Então, cara, se eu chegar para você e falar, Pedro, você tem que fazer isso aqui até amanhã, porque eu preciso e eu sou o cara que estou sentado aqui. Sim. Talvez vai sair por coerção. Agora, você não consegue fazer isso todos os dias. Primeiro que você não consegue estar tão próximo de todas as pessoas. Uhum. Então, o que eu aprendi na jornada foi... Todo mundo trabalha com incentivos. Você pegar desde o começo... Cara, eu tenho dificuldade de trabalhar com a CLT. Você tem que estar na minha frente 8, 9 horas para eu ver que você está trabalhando. Uhum. Esse modelo híbrido ajudou bastante com isso, mas a palavra é confiança, Pedro. Se eu falar para você, ó, orçamento está aqui, a gente sabe o que a gente tem que entregar. Eu já falei isso abertamente para diversos times que eu trabalhei. Então, ó, e o RH queria me matar por causa disso, mas eu falava, se você conseguir trabalhar bem 2 horas por dia, entregar o que a gente precisa e pensar ainda em soluções novas, em coisas novas, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, em alguns dias que a gente precisa trabalhar 20 horas para entregar um reporte, vamos todos juntos. Aí acho que você trata as pessoas como adultos, você coloca o ritmo de cada um e você não microgerencia. Acho que a pior coisa é eu falar, Pedrão, a gente tem que chegar aqui, só que você tem que seguir esse caminho. Cara, a gente tem que chegar aqui. Como você vai chegar é menos importante. Se você chegar em uma hora ou dez e você vai melhorando e você vai aprendendo. Tem dois aspectos, não só a confiança, mas às vezes você vai me surpreender. Sim. Cara, diversas vezes eu pensei uma coisa, as pessoas fizeram muito melhor. Assim, se eu desse a receita, o cara ia ficar preso ali, talvez não ia sair do jeito que eu quisesse, mas, de novo, acho que resultado e recompensas, cara, assim... Se também você chegou aqui e fala, cara, legal, tô seu sonho de valsa, não dá. E assim, empresas multinacionais ganhando milhões. É. Então, parte das políticas tem que ser as recompensas para as pessoas. É, eu tava vendo... E o que faz diferença é a grana de recompensa, no final das contas. Cara, é isso e reconhecimento. Então, acho que é a combinação dos dois. Eu tava vendo outro dia uma reportagem, os caras falando assim, ah... Essa geração atual é o quiet quitting, né? Puta, o cara não tá feliz, começa a fazer corpo mole. Pedro, essa geração atual, assim, tem suas diferenças, mas as outras também faziam isso, tá? Toda geração atual sofre com o preconceito da geração anterior. É isso. Sofre com um olhar... menosprezando ou julgando de quem é mais velho, né? Total. Exatamente. E normal. Assim, nós temos um pouco mais de experiência. Os nossos desenhos eram melhores, as nossas músicas eram melhores. É, sempre assim. O nostálgico sempre é melhor, sempre. Né? Sempre. Mas por que eu tô falando isso? Porque é uma questão de incentivos também. O que esse pessoal tá reclamando é o Pedro trabalhou muito mais do que eu, porque eu fiquei fazendo corpo mole, mas ele não ganhou nada a mais por isso. Sim. Então, em algum momento, o Pedro vai falar também, pô, tá bom, será que vale a pena? Agora, cara, se você se esforçou um pouquinho mais, você foi promovido, você ganhou mais responsabilidades, você tá com mais dinheiro no bolso, o cara que tá do lado vai olhar e vai falar, eu acho que esse é o caminho. Você motiva. É isso. Uhum. Porque senão, se tá todo mundo... ali no mesmo nível, um faz um pouco mais, não tem reconhecimento nenhum, cara, não faz o menor sentido. E muito mais agora, com toda a informação que as pessoas têm. Sim. Então, assim, antigamente, acho que era muito mais pequenos silos. Então, um pequeno departamento era uma fábrica de salsicha. É, assim, não tinha gestão à vista, era, o Pedro é um bom ou mau gestor. As pessoas meio que sabem no café ali. Agora isso é muito mais aberto. Acho que até fisicamente as empresas colocaram paredes para baixo, o pessoal senta mais junto. Se tiver alguma coisa, vai até para a internet. Claro. Assim, você tenta controlar, mas assim, não tem como. Acho que fica muito mais à vista. Então, tem empresas da área financeira que são mais agressivas nesse sentido de incentivo e de cultura também, né? Mas, e Pedro, isso é até... tóxico, né? Mas aí é uma escolha sua. Assim, eu tive colegas que foram para virar investment bankers super cedo. Cara, enquanto o bônus de mercado era 3 salários, o cara ganhava 24. Sim. Agora, você tem que aguentar uma cultura mais pesada. O cara se sujeita a isso por um tempo, né? É isso. É isso. Talvez ele fale, vou fazer um pé de meia. Ou, cara, tem aquele cara que tem o perfil mesmo. Claro, sangue que gosta. No olho e fala, eu quero isso a vida inteira. Eu acho que a grande maioria não. E aí, evoluindo esses três tripés, acho que desde o começo que eu vi, processos, sistemas e pessoas, a gente foi um pouquinho para aquele movimento de pêndulo de, tinha muita cobrança, vamos parar de cobrar, porque eu acho que o chicote está estalando muito. Cara, produtividade caiu. E, de novo, as pessoas são adultas, eu acho que ninguém precisa dar soco na mesa e nem ser desrespeitoso. Eu nunca trabalhei assim. Agora, Pedro, você tem que entregar isso aqui, cara. A expectativa é essa. A gente pode dar sorvete, colocar pula-pula aqui. Ping-pong. Ping-pong, mas, cara, a expectativa é essa. E se você ceder, você vai ganhar um pouquinho mais de reconhecimento e de dinheiro. O que aconteceu agora é... não vamos apertar muito, senão o cara vai pro concorrente. Mas, cara, pensando logicamente, ele vai pular duas, três vezes. Quando tiver com 30 anos, ele vai falar, putz, não tem mais para onde pular. E agora? Acho que eu vou ter que entregar um pouquinho. A gente está nessa virada de chave. Acho que as pessoas já perceberam que as empresas ficaram, sim, acho que um ambiente mais controlado para ser saudável. Por outro lado, tem que ter resultado. Senão, não tem sustentabilidade. Acho que a palavra sustentabilidade é você ter perenidade e conseguir, ciclo após ciclo, desenvolver suas pessoas, seu negócio, gerar mais dinheiro. Cara, América Latina e Brasil, a gente ainda é muito tapinha nas costas, né? Então, ah, putz, Pedrão, tá ruim, mas vou tomar uma cervejinha ali, você pegar as culturas anglos, o alemão, o inglês, ele vai te falar, Pedro, isso aqui tá ruim, e vai tomar cerveja do mesmo jeito. Certo. A gente tem uma dificuldade maior. Sim, mistura o pessoal com o profissional. É isso. Mas, de novo, eu acho que a gente está voltando para o meio. Caiu um pouco a produtividade, o pessoal falou, olha, se eu quiser ter retorno de reconhecimento financeiro, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que entregar um pouquinho mais, eu tenho que ter responsabilidade, assumir que a minha carreira é minha, não é da empresa. Você ouve muito falar de plano de carreira, né? É. Nossa, essa empresa não tem um plano de carreira. É, pelo que você falou do seu ponto de carreira, você sempre pulou de lugar para lugar. O plano de carreira é seu. É. E eu lembro quando eu trabalhava em redação como jornalista, que lá atrás eu era quase o cargo depois de estagiário, né? Era, e uma chefe falou para mim, Pedro, o único jeito de você fazer salário, dizer ser conhecido nessa profissão, é com ofertas de outros lugares e pulando de lugar para lugar, assim. Assim que você cresce. É, esperar que você vai crescer aqui, não, porque para quem te contrata tá bom, né? É. Eu lembro de uma frase, não sei se você chegou a conhecer um palestrante que fez muito sucesso no início dos anos 2000, que é o Valdez Ludwig. Sim, né? Sim. E ele tinha aquela frase de você não pode chegar pro seu chefe e falar, ah, eu quero um aumento. Daí o seu chefe vai falar, por quê? Alguém quer te contratar? É isso. Não, mas eu quero um aumento. Por quê? Ah, não, porque eu fiz isso, isso, aquilo. Tá bom, mas já era o seu salário para você fazer isso. O seu salário é o que você vale, exatamente. É. Se não tem ninguém querendo te pagar mais, por que é que eu tenho que te pagar mais? Exatamente. É mais ou menos isso, assim. É, eu acho que tem algumas vertentes. Por exemplo, eu tenho um amigo de consultoria que ele... Cara, ele seguiu todos os passos desde lá de baixo, a cada 2 anos sendo promovido. Sim. E chegou a sócio. Mas a consultoria, ela já tem essa cara de, cara, ou você é promovido a cada 2 anos ou você vai para o mercado. E aquela cultura de cobrar mais. Então, sim, eu mesmo fiquei alguns anos e fui para o mercado. Quem coloca na cabeça que quer virar sócio vai ganhar menos dinheiro no começo, vai trabalhar mais do que a média, mas, cara, você chega. Porque é uma empresa que possibilita isso. Tem esse plano bem definido de carreira. E tem a rotatividade natural do cara que saiu porque teve proposta, ou não aguentou, ou aposentou. Uma empresa mais tradicional depende de crescimento. Então, eu acho que tem também aquela que, se a produtividade for muito boa, o mercado estiver muito legal, daqui a pouco você compra uma nova empresa, você tem que abrir novas fábricas. Sim. Vai gerar oportunidade. Mas essas grandes empresas ainda existem nesse tamanho, Douglas? É possível começar uma empresa hoje em dia, assim, ainda mais nesse contexto dessa revolução que a gente está vivendo? Cara, eu acho que é incrível. Há quanto tempo a gente está falando da Nvidia, cara? Assim, é um ano. Sim. Mas aí, assim, é o lugar certo, na hora certa. Os caras a Nvidia. Pegaram o nicho, viraram umas das maiores do mundo. O que acontece mais agora é as tradicionais cada vez mais tentando se consolidar. Então, bom, assim, Bolsa Brasileira tem 400 empresas. Se olhar lá, é praticamente os mesmos nomes. A cada 5 anos caem as que estão na ponta. Mas de lá de cima consegue se consolidar de duas maneiras. Com aquisições ou já estão no mercado, que é uma oligarquia. Ou seja, se quebrar vai levar todo mundo. É muito grande para perder. O Brasil ainda estimula isso. Você pegar as teles, nós temos 4 poucos bancos. Eu acho que dá para citar alguns exemplos de segmentos que... São dominados por... E tem interesse do próprio governo de falar, cara, esses caras estão entregando um serviço que é razoável, não é o melhor do mundo, mas assim, não vamos deixar ter outros entrantes, porque senão vai ficar muito bagunçado. Agora, com a internet das coisas e a gente não sabe, cara. Pode ser que surja alguma coisa tão disruptiva que a empresa vai crescer muito rapidamente. E com poucas pessoas, gerando pouco emprego, né? É isso. O que dizem é que os unicórnios de agora são empresas com 2, 3 funcionários, né? Cara, voltando para a minha área, eu sempre... A gente brinca que a gente tinha os guerreiros escudeiros, uhum, e tinha os caras com a espada mais afiada que saíam para falar com os caras de negócios. Esses escudeiros eu acho que tem que se preocupar um pouco mais. Que é aquele cara que tem o perfil de falar assim, pô, eu sei todas as alíquotas de impostos dessa nota fiscal, eu olho isso rapidamente e coloco no sistema. Cara, isso um sistema já faz sozinho. E o Brasil ainda está um pouco atrás de, a gente, empresas médias e pequenas. As grandes, acho que as médias e pequenas ainda vai manter esse pessoal por falta de processo e sistema e porque não tem investimento. Mas você acha que as grandes já substituíram esse cara? Cara, ou estão em vias de. Então, se você me pergunta, a pergunta clássica de, o IA vai tirar emprego das pessoas que se negam a pensar assim. Que é aquele cara que, cara, ele acorda de manhã, ele já tem a sua rotina pré-estabelecida e são rotinas muito repetitivas e manuais. Agora, eu como gestor, o que eu faria? A primeira coisa é tentar realocar esse cara. Falar, porra, ao mesmo tempo que o meu sistema já faz o que você faz, eu tô precisando de muito mais análise. E eu, particularmente, eu vou ouvir o que o ChatGPT tá me falando, mas eu vou questionar 1 milhão de vezes. Claro. Assim, como especialista de finanças, toda vez que eu faço uma consulta, eu olho e falo, cara, isso aqui acho que tá legal, mas você já deve ter passado por isso. Você volta para a IA e fala assim, tá, mas e esse ponto de vista e esse assunto aqui? Aí ele te responde, você tem razão, pode ser incorporado. Você fala, pode ou como deve? Assim, Não, você tem razão, deve. Porque ele também tem viés. Claro. Então, ele entendeu que você estava pedindo uma coisa, trouxe um viés X. O viés dele é te agradar. Total. Outro dia eu ouvi esse cara falando, você dá bom dia para o seu micro-ondas? Não, você dá bom dia para a IA. Ele vai achar que você está querendo uma opinião de amigo, exato, não de especialista. Claro que às vezes você vai estar perguntando uma coisa que é totalmente informal. Mas por que eu estou falando isso? Eu acho que essas pessoas podem ser realocadas... Mas elas precisam querer, Pedro. Eu já vi na minha carreira as pessoas, para mim tá tranquilo. Eu não quero ser um gestor, eu vou para um lado mais técnico, que eu acho que é super justo. Agora, você ficar atrás de uma mesa carimbando notas para falar, eu sou especialista da alíquota X, isso vai acabar. Isso eu tenho certeza que rapidamente vão ser substituídas. Mas podem ser realocadas. Acho que como toda revolução, assim, o cara que trabalhava com vela teve que trabalhar com a luz elétrica, sim, cara. Vai ter uma resistência, mas isso é inevitável. Ô Douglas, teve uma mudança, né? Você que trabalhou muito em multinacional, e depois eu quero saber também como que é essa visão que as grandes empresas do exterior têm da filial brasileira sempre, né? Como, sim, que funciona. Mas... tem aquele gráfico de 1971 para cá, o gap entre as lideranças, né? Ou seja, entre o C-level, diretoria, donos de empresas e o pagamento dos funcionários aumentou absurdamente. Sim. Né? Porque as empresas começaram a dar um lucro também absurdo e isso não é distribuído, isso não virou valor para a empresa. Por que que isso aconteceu? E nesse momento em que a decisão vai ser sempre cortar por cortar para maximizar o lucro, para aumentar a valuation, aumentar a eficiência, aumentar, mas no final das contas isso só gera mais para poucos, para quem está ali na diretoria, quem é o dono da empresa, por sinal. Não lembro exatamente qual foi o descolamento que deu ali na boa, no jeito norte-americano de fazer as coisas das grandes empresas, que deu esse descolamento a partir dos anos 70 para cá, né? Sim. Que é quando o capitalismo virou do avesso, assim. Porque lá nos anos 60 havia uma época, que era aquele momento dos Estados Unidos, em que um CEO não ganhava mais do que, sei lá, 10 vezes o que ganhava o funcionário que menos ganhava na empresa. Sim. Agora essa distância é, sei lá, 1 milhão de vezes, 350, tudo vezes. Não, esse gap que se abriu, como que conserta isso? Tem alguma maneira disso? Existe uma intenção disso acontecer em sustentabilidade, em fazer as coisas acontecerem? Eu tenho uma posição clara em relação a isso. Uhum. Eu vi essa matéria e eu já vi algumas discussões a respeito. Uhum. Acho que assim, cara, primeiro o combinado não é caro. Vamos falar lá de cima. Então, chega uma empresa multinacional aqui e vai falar, putz, eu adoro o trabalho do Pedro, eu vi o que ele já fez em outras empresas, uhum, e eu sei o que ele consegue agregar. Então, imagina que assim, os caras vão faturar 20 bilhões no ano, você vai participar de transações que, se bem sucedidas, pode ir para 30 bilhões, e se der problema, a empresa vai ter um prejuízo, mas, cara, você vai ter uma responsabilidade pessoal também. Assim, se você é um diretor estatutário que está ganhando milhões, uhum, cara, você vai ter seguros, você, assim, o seu patrimônio pessoal potencialmente está protegido, mas sua reputação não está, se der, uhum, um problema muito grande. E, de novo, vamos comparar percentualmente. Você vai falar assim, a empresa fatura 30 bilhões, eu vou ganhar 10 por ano, e 10 milhões, uhum, por ano, e o analista vai ganhar 100 mil. Isso. Cara, a contribuição do CEO, ela foi muito bem pensada e ela é muito maior. Então, eu não acho que seja um problema de você falar, vamos tentar equalizar, mas vamos tentar puxar esse pessoal de baixo, pelo menos mais para o intermediário. Isso. Então, assim, cara, é o que eu acabei de falar. Esse cara que ele só está pensando em tarefas manuais, ele está acomodado. Cara, ele tem que ter uma melhor formação. E aí a gente volta para Brasil, historicamente, investe em universidades e não investe na base. Uhum. Acho que nossa pirâmide está invertida. Sim. Esse cara que ele não tem uma condição, ele já sai prejudicado, porque ele vai estudar numa escola pública que, sim, não é muito boa. Então, acho que seria esse primeiro elo aí. As empresas vão investir nesse cara, tá? Ele não fez uma escola pública de base boa, pelo menos ele vai fazer uma faculdade subsidiada para, uhum, tentar chegar lá. E segundo, produtividade e pensamento crítico. Mesmo que esse cara faça uma faculdade e ele consiga ter uma melhor formação, se ele não consegue aplicar no dia a dia, ele não vai gerar valor para a empresa. Então, eu acho que é sim uma questão social, mas a gente tem que pensar um pouco o inverso, de falar, cara, se eu realmente ele está gerando valor. E assim, tem os que não geram, mas, cara, o que mais você vê é gerando valor. Mas gira muito. Sei lá, pega grupos que os caras estão trocando CEO a cada 6 meses. É verdade. E não é à toa. Assim, o cara, para ganhar 10 milhões por ano, não está gerando valor, cara, troca. É isso que os caras fazem. A base, às vezes você fica um pouco mais de tempo, você fala, esse cara tem que maturar, uhum, até ele chegar ali no intermediário, é um pouco mais difícil. E, Pedrão, a pirâmide é assim, não tem jeito, é o que a gente falou, se você tá ali no meio, você olha para cima e fala, puta, aqui não dá, vai para outro lugar, uma responsabilidade é sua. Para sua pergunta dos anos 60, eu acho que assim, primeiro que as empresas eram menos maduras, uhum, então ainda estava naquela de, será que um CEO vai conseguir gerar tudo isso de valor mesmo? Então, eu acho que ele era um pouco mais achatado. E as formações eram melhores. Se você pegar a própria escola pública, era melhor do que é hoje em dia. Uhum. Então, a pessoa entrava numa corporação dessa, eu acho que ela tentava chegar pelo menos no intermediário um pouquinho mais rápido. Entra aquilo que eu coloquei também de, eu tô desmotivado porque faltam incentivos. Nesse sentido, eu acho que a administração evoluiu bastante, mas não em termos de ler o que as pessoas precisam. Então, evoluiu no sentido de acolher, eu vou ter aqui programas de incentivo que não necessariamente geram desenvolvimento, entendeu? Acho que são muito mais paternalistas. Certo. Para gerar aquele ambiente do que o contrário. Então, eu não acho que tenha um problema no topo, mas mais cara, como é que você ajuda a base subir, entendeu? Certo. Que aí você diminui esse gap desenvolvendo a base. Não falando, ah, o Pedro não pode ganhar 10 milhões. Cara, você está ganhando 10 milhões numa empresa que gera 30 e você saiu de 20 para 30, você devia fazer outra pergunta. Por que, que eu não ganhei esses 10 bi que a empresa ganhou? Sim. Essa é uma boa visão essa, porque no final das contas o cara está com a cabeça dele a prêmio ali o tempo todo. Então é isso tem o valor. Mas claro, quando se descobre fraudes, igual a gente viu lá na Boeing, viu nessas coisas. E como que é essa visão das empresas multinacionais estrangeiras quando chegam aqui no Brasil? É, bom, eles conhecem bastante nossa capital, Buenos Aires. Não, eu já tive experiências diversas, assim. Os americanos, até por certa proximidade, passaram a entender o Brasil um pouco melhor nos últimos anos. Colocaria, acho que de 10, 15 anos para cá, o interesse foi muito maior. Eu passei por algumas experiências que, assim, os caras, eles exauriram o mercado americano, costa a costa, foram para Canadá e América Central, agora somos internacionais, em ambientes muito mais parecidos. Chegaram no Brasil e não entenderam nada. Falou, cara, isso aqui continua sendo América, mas, assim, vocês mudam imposto todo dia, vocês não gostam de feedback, a cultura totalmente diferente, mas dá para ganhar dinheiro. Tem a oportunidade. Aquela questão de risco e retorno, você tem um risco um pouco maior. A nossa... Tal do risco Brasil, essas coisas. É isso, o cara vê 15% de Selic, ele fala, putz, eu não entendo como é que vocês estão aí, vocês são um país de rentista e vocês ainda ganham dinheiro. Fala, é isso, o brasileiro aprendeu a ser resiliente e ganha dinheiro em qualquer ambiente. E nós temos grandes corporações, então acho que as multinacionais muito antigas já conhecem esse ambiente. Uhum. Agora, quem chega pela primeira vez assusta. Assim, de você falar de temas tributários todo dia, o cara não entender. E você falar, olha, eu não gosto, eu não concordo, mas é assim. E eu só tenho uma única certeza, vai mudar amanhã, vai aparecer imposto novo. Em termos de mercado... A gente é um país continental. Sim. Então o cara olha as oportunidades que tem aqui, ele fala, eu não posso ficar de fora. Acho que várias marcas falam, eu posso até perder um dinheiro no começo, até aprender a operar, mas eu tenho que estar no Brasil. É uma bandeira super importante. Em termos de cultura, eu acho que a grande diferença é a produtividade, de fato. Eu cito dois exemplos, empresas americanas e inglesas. Culturas totalmente diferentes, mas... Cara, você vai trabalhar lá uma semana. 8 às 5 da tarde, os caras entregam mais do que a gente entrega aqui. Na hora do almoço, coloca seu laptop, come um sanduichinho. Uhum. Porque o cara quer sair às 5 para ter uma vida depois. Sim. Assim, ele vai se forçar para ficar lá às 8 horas, fazer o máximo que ele pode, assim, não me interrompa, não fale muito comigo. Cara, aqui a gente preza muito sair uma hora de almoço, assim. Eu tinha muita dificuldade de ficar lá e falar, cara, vocês comem sanduíche ruim pra caceta aqui. E vocês não quebram o dia. Nossa, meu primeiro emprego eu lembro que eu falava, não, meu almoço é sagrado, cara. Falava, meu chefe fazia uma hora e meia, porque tudo bem, ficava depois lá. Agora, eu também gosto de sair às 5 da tarde pra fazer muitas outras coisas. Claro. Meu emprego nunca me definiu. Assim, eu acho que foi uma parte muito grande de quem eu sou, mas... Pra conciliar isso é difícil, porque às vezes o cara faz 2 horas de almoço porque ele fala assim, aí eu fico até as 8 da noite também porque tá trânsito. Cara, esquece. Quando você vê, você tá acordando às 5 pra chegar no horário e você chega em casa, mal vê seu filho e vai dormir. Verdade. Então, acho que a grande discussão do híbrido agora é essa. Que assim, acho que tem uma grande parcela que é responsável. Se o Pedro já entregava pessoalmente, vai entregar em casa... Mas tem um cara que você não acha, assim, ele fala, o meu benefício, quando eu tô no escritório eu trabalho bem, se eu tô fora eu vou fazer o que eu quiser. Mas, se a gente conseguir chegar no meio e falar, a produtividade não caiu, eu consigo ter mais qualidade de vida. Cara, eu tomo café com meu filho, já entro numa reunião, consigo levar ele na escola. Pra mim é perfeito. Eu trabalhei assim, acho que alguns anos pós pandemia. Eu sempre tive essa cabeça de flexibilidade. Como eu te falei, o CLT, cara, ajudou muito na época de Getúlio, assim como o sindicato, mas está desatualizado. Sim. Assim, já tem novas formas de trabalhar e as empresas têm que chegar nisso. Londres estava testando. Que não quer dizer que a exploração clara e factual da mão de obra, né? Exatamente. Cara, não. É. E de novo, Londres estava tentando. É, existem compensações diferentes, assim, né? Total. É. Eles estavam tentando 4 dias de trabalho. Sim. Com um salário reduzido. Cara, muita gente aderiu. Exato. Aqui, assim, você pensa, pô, se pudesse trabalhar 6 dias, a escala 6x1. Cara, o que vai acontecer se você reduzir? As pessoas vão contratar mais uma pessoa, os produtos vão ficar mais caros. É. Então, dependendo do mercado, você tem que ter a flexibilidade que é necessária. O que eu acho legal nos Estados Unidos é, você pode trabalhar 1 hora por dia, você pode trabalhar 10 horas com um contrato flexível. Cara, acabou seu contrato, você pega seu crachazinho, sai. Você não está muito amarrado. Eu acho que esses nossos ditos direitos trabalhistas estão muito desatualizados. Sim. Que o cara faz? Ah, eu tenho que pagar 13º? Ele divide seu salário anual por 13, cara. Assim, ele não vai ter um custo de um salário extra. Uhum. É a mesma coisa. E o seu salário fica mais baixo. Total. Então o pessoal de lá tem mais dinheiro no bolso. Obviamente, assim, você tem que tratar os extremos. Sim, é. Então, putz, o cara tá numa fazenda na Bahia com um sistema de escravidão. Cara, esse cara tem que ser fechado, tomar uma multa pesada. Agora, para organizações que já têm a sua governança, tem que ser mais flexível, Pedrão. Assim, você quer resolver problema de produtividade, você tem que ajudar um pouquinho as pessoas também. Se o cara tá com a cabeça fora, peguei 3 horas de trânsito, meu filho tá doente, ele vai estar lá, mas ele não vai focar. Assim, não dá para cobrar. Eu acho que essa de dissociar, não, da porta para dentro, você é o Pedro executivo. Não existe. Cara, não existe. Acho que eu sempre fui muito genuíno nas empresas de falar, olha, tô com um problema fora, preciso resolver. E os melhores gestores que eu tive falavam, cara, vai resolver, volta com a cabeça boa, e sempre funcionou. E outra coisa importante, cara, eu tive lideranças extraordinárias que me ajudaram a ser o que eu sou e me ensinaram o que fazer. Eu tive péssimos chefes que me ajudaram o que não ser e o que não fazer. Uhum. Então, com um pouquinho de inteligência emocional, você aprende sempre. É olhar e falar, putz, o Pedro é um exemplo. Cara, esse cara aí trata todo mundo bem, ele entrega, ele consegue conciliar a vida pessoal. E tem um outro lado que, assim, pode ser muito bom e funciona de alguma maneira, que você vai falar, eu não quero fazer isso, eu acho que não, assim, não agrega nada para as pessoas, mas te dá referência. A gente brinca que é o benchmark negativo, né? É tão Sim. importante quanto positivo. Sim. Então, tenha boas referências e siga aí. Total. Graças a Deus, eu acho que em algum momento, algumas pessoas me puxaram muito para cima, cara. Sim. Mas a particularidade do Brasil, Douglas, nessa questão da diferença social muito grande, quando a gente fala dos 6x1, que você falou que os produtos podem ficar mais caros. Não existe aquele argumento de que, tudo bem, a empresa que colocar o produto mais caro, ela vai competir no mercado com aquela que conseguir segurar. Sim. E aí o mercado pode se regulamentar pela competição de preço em ambientes que não há monopólio, no sentido, pelo menos o trust ali, sei lá, aquela combinação que a gente sabe que acontece. Mas no mundo corporativo isso é mais claro, né? Porque os salários já são melhores, pessoas com nível Sim. universitário, assim. Quando a gente fala, aqui é complicado essas particularidades. É o que você falou, o cara lá na Bahia com o regime escravo. Cara, de novo, eu acho que vamos proteger os extremos. Isso. O resto tem que ser livre, Pedro. Se você aceita trabalhar tantas horas, portanto, é isso. Eu acho que não é um sindicato que vai falar, putz, tem que ter um mínimo. É, se o mercado realmente for um pouquinho mais livre, de novo, cara, protege os extremos, as coisas se acertam. E eu tendo a ser um cara um pouco mais liberal, mas para mim a mão do Estado tem que ser onde está muito desbalanceado. Proteger os extremos é uma boa frase. Eu acho. Por exemplo, se fala de subsídios. Cara, ótimos para poucos setores e os outros, os que não têm. É tudo muito mais difícil. Assim, nossa carga tributária acaba indo para o consumidor. Então, você estava falando de percentual da pirâmide. Uhum. Cara, o cara lá de cima ele paga muito menos porque a gente tem muito imposto de consumo. Isso. Tampouco ajuda você ir para o extremo e falar, vou tributar as grandes fortunas. Cara, o cara vai para o Uruguai amanhã. Então, acho que o que tem que ser mais justo é a cadeia. Se eu e o Pedro, a gente tem o mesmo nível, a gente paga percentualmente mais ou menos o que o cara que está na base, ok, acho que é um pouco mais justo. Talvez um imposto de renda corrija um pouco isso, mas a gente tem impostos de tantas maneiras que acaba penalizando quem está na base, porque assim, os empresários repassam, o cara vai comprar qualquer produto, está muito mais caro, uhum, e a renda dele é menor. E não vamos nem falar de retorno, né, Pedrão? Assim, eu trabalhei em empresa dinamarquesa, uma conversa ótima que eu tive foi... Tá, mas, cara, vocês pagam 60% de imposto de renda? No Brasil a gente paga 34% nas empresas, uhum, e a gente está reclamando de pagar 27,5% pessoa física. Ele fala, cara, é, mas os caras vêm buscar meu filho aqui na porta, eu sei que a educação é ótima, a gente tem infraestrutura, ok, é um país de 5 milhões de pessoas, uhum, eu brincava que São Paulo tinha 6 milhões de carros à época. Isso. Mas é uma sociedade que concordou que vamos pagar uma carga alta para ter um retorno. Cara, e funcionou. Assim, se você comparar os índices, uhum, são muito melhores. Só que o que acontece? Como é que a gente muda isso aqui de anos e anos e anos de desperdício e de oligarquia ganhando dinheiro? Acho que tem que ter muito boa vontade de falar o que, que a gente enxuga, o que, que vai gerar mesmo retorno para a população e rapidamente o que, que a gente consegue ajustar. Você me perguntou de otimismo no começo. Cara, eu continuo super otimista. Acho que tem casos de países que em uma década mudaram de patamar. Assim, você pegar, uhum, estatística a cada década, tem muitos novos entrantes de falar, eu fui super bem sucedido. E infelizmente tem alguns que caíram, mas por essa linha de falar, eu acho que a questão não é a grande carga tributária, é a forma, o consumo. O tributo no consumo penaliza muito mais quem está lá embaixo, que não tem muitas condições, uhum, e vai fazer esse cara ficar lá por mais tempo, porque ele tem que comprar comida, cara, assim. Ele não vai investir em educação, ele não vai investir em saúde, não vai investir em nada. Acho que é o básico do básico. E segundo, retorno. Se a gente tivesse mais retorno em educação, se a gente tivesse mais retorno em saúde e mais direcionado, as coisas giram muito melhor. Assim, pega o percentual do PIB que a gente investe em educação, é muito maior que vários países. Uhum. Só que não está direcionado, tem muito desperdício. Sim. Acho que não só a corrupção, mas eu preciso fazer o que eu preciso fazer, porque eu tenho que colocar dinheiro aqui, o investimento em algum momento vai dar retorno. Não é assim. Acho que eu tenho a cabeça mais pragmática de... Esse um real que eu coloquei, daqui um ano vai virar quanto? Daqui em 5 anos, daqui em 10 anos. É assim que assim, você mede sucesso, cara. Uhum. Porque senão, despejei um caminhão de dinheiro lá, vai virar alguma coisa? Olha onde tá é que nós estamos. Muito disperso nesse sentido. É isso. É. Eu fico pensando, porque a gente sabe o que deve ser feito, né? E ao mesmo tempo existe uma disputa que é assim, como você disse, as grandes empresas vêm e apesar desse sistema, porque a comparação com a Dinamarca é sempre muito difícil, ou com qualquer país do norte, porque existem contextos culturais, sim, somos lá. Colônia, somos Sul-América, somos terceiro mundo, né? Antigamente, sei lá o que mundo que é hoje. Mas temos toda uma construção cultural e de exploração aqui do país que também, se não for, se o ouro não tivesse saído daqui, os países da Europa também não seriam tão ricos. Então todo o contexto histórico importa muito, né, nesse sentido. Mas essa correção ela deve ser feita, sim. No entanto, as empresas ainda vêm e ainda ganham dinheiro aqui, como você falou. Sim. A gente ainda vê, por exemplo, cara... Quantos anos empresas do ramo de construção vêm aqui e fazem... E até hoje, o que está subindo de prédio nessa cidade, o que está subindo de fábrica no interior, como essas coisas crescem aqui, hein, apesar de tudo isso? E mesmo assim, fica alguma visão de que as coisas não acontecem, ou que as coisas não estão acontecendo, ou que elas estão sendo desviadas. Sim. Você acha que isso é generalizado também aqui? Cara, eu acho que sim, mas você tocou num ponto importante. É o apesar de. É. O Brasil é o apesar de. Assim, ah, aconteceu tudo isso no passado. Se as coisas forem feitas de maneira correta nos próximos 10 anos, o resultado vem rápido. Assim, acho que multinacionais, elas vêm aqui, elas geram empregos, elas pagam impostos, obviamente elas mandam divisas. Seria muito pior se não tivesse. Eu acho que até culturalmente, assim, tirando o juízo de valor de da onde saímos e para onde fomos, esses caras estão na frente. Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia deles, os métodos, a própria cultura corporativa, trazer um pouquinho para cá e falar, tá bom, acho que meu ponto de partida foi lá de trás, mas ninguém garante que eu não vá ganhar essa corrida. Acho que pega Chile, pega Sim, o mas que como o Paraguai que a gente, tá fazendo. É, como que a gente aproveita sem ter essa mentalidade de colônia, assim, sabe? Sem ter um certo protecionismo, talvez, ou certa mão do Estado. Cara, Dino, eu já tive essa conversa com alguns amigos que, assim, o que eu posso fazer primeiro? Eu tentei me desenvolver, estudar, trabalhar e investir bem e ter algum retorno na minha vida. Passar isso para o meu filho, eu acho que se você tem uma posição boa, obviamente ele vai sair um pouquinho na frente. E aí, do micro você vai para o macro. O que, que você consegue ajudar no seu condomínio? O que, que você vai ajudar no seu bairro? Até chegar numa prefeitura. Cara, assim, o Estado não existe, Pedrão. O Estado somos nós. Às vezes, assim, a pessoa põe a culpa na sociedade. É. O que é sociedade? A sociedade não existe. E nos últimos anos, com a polarização, é tudo uma questão de governo, né? Não, de é lado, isso. De ideologia. Então, de novo, o cara que não tem oportunidade, ele vai precisar de ajuda. Eu, cara, concordo totalmente com cotas sociais. Que aquele cara que, assim, ele estava numa escola muito básica e para ter alguma coisa, ele vai ter que ser direcionado. Mas a atitude tem que mudar. De novo, quando eu começo a ouvir quiet quitting e, ah, puta, eu tô sentado aqui. Cara, pega seu chapéu e vai para alguma outra empresa. Tem oportunidade. Acho que para quem tem formação e tem atitude, você consegue ir para outros lados. É, acho que as oportunidades no Brasil, você olhar e falar, ah, putz, eu tô parado algum tempo. Acontece, acho que por falta de formação, às vezes por falta de atitude e de não estar no lugar certo, mas, cara, parte de você. Eu acho que se cada um olhar e falar, como é que eu me ajudo primeiro de tudo? Como é que eu ajudo o meu entorno? E depois acho que você vai ser um pouco mais influente para começar a chegar a um nível municipal, um nível estadual. E, de novo, sem esquecer o passado, mas, cara, entre vitimismo e falar eu tenho essas oportunidades e apesar de eu consigo chegar, olha nosso tamanho, Pedrão, assim, cara, recursos mas naturais. Não existe, mas não existe uma vontade de quem está com a caneta ou quem está com a condição de manter certos privilégios que para existir o quem tem as oportunidades, não tem que existir quem não tenha? Sem dúvida, eu acho que o Brasil é oligárquico. Então, vai estar uma mesa lá de uns 6 a 10 com um copo de uísque que vão tomar alguma decisão. Que precisam decisão. Ser servidos por alguém. É isso, mas, de novo, cara, o que eu posso fazer? Primeiro, não fazer parte disso e tentar me certificar que meu filho também não vai fazer parte disso. É. Eu acho que... Acho que mais, e tentar se certificar de que talvez a pessoa que está nos servindo também tenha as condições de construir algo para o filho dele, dela, né? Essa é a grande Totalmente. Questão. Assim, historicamente, eu acho que o que dá para culpar realmente é a sociedade que foi formada. Porque na Dinamarca ninguém tem empregada doméstica, né? A cultura é totalmente diferente. É, então, aí que tá. É, essa cultura se forma porque... É, existe um custo de vida que a pessoa tem que pagar e que... Não vai, quem vai, aqui no Brasil a gente é muito, né, tem aquela questão da formação, que não acho que seja um vitimismo implícito, assim. Acho que tem também, Sim. mas não acho que ela é tão decisivo nesse sentido das elites, né, ou que a gente vê por aí, o brasileiro ainda tem a necessidade de... O brasileiro. A nossa cultura ainda tem essa necessidade de ter esses subempregos em grande escala Sim. e de ter essa diferença social em algo que é cultural também. É isso. que você falou, a cultura lá é diferente, mas aqui também é diferente porque existe essa vontade de manter as coisas separadas, talvez. Mas aí, Pedro, vamos tocar no que você falou, talvez a empregada doméstica não tenha uma outra opção também. Não tem. Existe a demanda e a oferta desse serviço. Isso. Porque nós estamos muito acostumados a ser servidos, eu acho que essa é a nossa cultura. Por outro lado, faltou oportunidade, faltou formação, faltou, eu vou sair do básico para buscar algo a mais. Eu acho que é aí que a gente tem que Faltou. equalizar. Cara, educação é o básico do básico. De novo, vamos investir ali mais na base. Segurança. Cara, você pode ter a melhor educação do mundo. Você mora num lugar que você fala, não vou sair porque, cara, não consigo. Tem que ter um carro blindado. É isso, é muito difícil. E terceiro, a gente tem um Congresso e os políticos muito blindados no sentido de, desde as capitanias, eu fui passando um para o outro. Eu acho que tem alguns bons exemplos. E, de novo, minha cabeça de executivo é, cara, a gente tem que mandar, se tiver ruim, tem que mandar o CEO Mandar embora, embora. entendeu? O político que é ruim tem que ser mandado embora. Não Nada pode existe ser isso, né? vitalício. A gente vota em jogador de futebol, vota em É o artista. famoso garbage in, garbage out que você falou. O lixo Total. entra. Então, assim, obviamente eles vão tentar se segurar, mas se tiver mais e mais renovação, alguns caras um pouco mais cabeça de eu quero desenvolver esse negócio. Os recursos não são infinitos. Então, o que é arrecadar de impostos, eu vou separar para XYZ. Cara, mais de 90% dos recursos já estão comprometidos. Quando você começa o ano, você fala, nossa, o político tal agora mudou. Cara, o cara já está engessado. Uma questão que eu acho importante também, Douglas, que é você com essa visão corporativa, né, de CFO, muito é divulgado na mídia e na nossa sociedade de que um bom gestor é um bom político. Para olhar o Estado como se olha para uma empresa. Eu sou muito cético com essa questão. Você acha que esse é o caminho? Porque o Estado tem aquilo que você falou, proteger os extremos, tem outras obrigações, certo? Cara, o termo político ele ficou pejorativo, né? Acho que principalmente nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho de política das empresas. Eu acho que muito mais no meu começo de carreira era assim, o Pedro é meu amigo, então ele vai ter melhores oportunidades. Isso caiu bastante agora. Eu acho que principalmente a nossa cultura continua sendo. Se tem dois super técnicos iguais, eu gosto mais do Pedro, vai ficar o Pedro. Isso ainda acontece bastante. Só que, se tem um muito melhor, eu gosto do Pedro, o Pedro vai ficar, as pessoas ficam hiper desconfortáveis. Que é tipo, cara, o cara é amigo do rei, joga tênis com ele, é por isso que tá aqui, o cara não entrega nada. Se isso acontece, você tá entregando, ok. Eu acho que eu sempre fui percebido como um cara mais reservado e que, assim, se precisasse fazer um oba-oba maior para ganhar alguma coisa, eu nunca consegui fazer, Pedrão. Então, eu esperava entregar, ser amigo das pessoas, assim, obviamente você vai ter mais afinidade com um Claro, que o claro. outro, mas, cara, no bom português, se tivesse que puxar saco, Você assim, perdia. cara, eu não conseguia, porque eu também enxergava essa meritocracia de. Eu preciso entregar para conseguir alguma coisa. Obviamente que afinidades existem e gosta um pouco mais de mim, vai me ajudar. Ok. Agora, se for puramente por isso, como a gente vê, assim, pega o escândalo do Master. Cara, todos os amigos do rei. Amigos de todo Assim, mundo impecável. ainda vai ser investigado e, putz, não tem ninguém culpado. Mas são todos os indícios Não. de falar, porra, você precisa de dinheiro para XYZ, tá aqui, não importa que é um banco fraudulento que criou empréstimos aqui, que está dizendo que trabalha com instituições que não trabalha, para os amigos do rei vai ter dinheiro mais barato, enquanto a Selic é 15 para todo o resto e muito mais caro para você for pegar crédito no balcão. Então eu acho que essa cultura é o que a gente tem que pelo menos chegar no meio. A gente nunca vai ser um extremo da Dinamarca que a gente citou, que é o cara falar, puta, Pedro, isso aqui tá uma merda e vamos almoçar. Mas falar, cara, Eu gosto de você, a gente tem afinidade, mas isso aqui não está legal. Eu e você juntos, a gente não está entregando. Como é que a gente faz, dentro das regras do jogo, para fazer esse negócio melhorar? Porque, de novo, fora das regras é simples, né, cara? Ah, eu tenho benefício aqui, eu consigo despontar porque o cara está pagando imposto, eu estou pagando menos, ou eu tenho subsídio aqui. Agora, isso é bastante cultural, de proteger os seus a detrimento de qualquer entrega. Entendeu? Eu acho que é aí que a gente precisa tocar um pouquinho mais forte. Que acontece também nas empresas, né? Acontece. Eu diria que menos, principalmente empresas multinacionais, porque o escrutínio é muito maior. A lupa está em cima. É isso. Eles vão falar assim, cara, eu não tenho problema nenhum que você é amigo do Pedro, mas o tratamento que você dá para ele tem que ser igual aos outros. E assim, cobre resultado da mesma forma. Eu sempre fui um cara que, assim, meus times fazia churrasco, saía para beber com os caras. Já convidei pessoas que eram no meu relacionamento para tratar comigo. A primeira conversa era, cara, e se eu tiver que te mandar embora? Algumas pessoas falaram, putz, mas isso não vai acontecer. Eu falei, a minha posição me demanda. Assim como eu tenho uma boa relação com o meu gestor. Cara, se os caras falaram, você tem que reduzir 30%, veio lá de cima, o que você vai fazer? Então, eu acho que o brasileiro tem dificuldade de separar isso, mas a gente tem que tratar mais e mais. Como é que, primeiro, eu me ajudo, eu me desenvolvo, se eu tenho mais oportunidade, como é que eu ajudo as pessoas? Mas está todo mundo meio que remando para o mesmo lado. Eu tenho meus objetivos, objetivo da corporação, objetivo da prefeitura, do governo e do país. Essa polarização nossa, cara, é totalmente ideológica. Total. É, eu gosto muito mais do vermelho, eu gosto muito mais do azul. De novo, vamos evitar um pouco os extremos. O que gera mais resultado? Vamos junto. Porque senão, cara, você fica... Cada um puxa para um lado, entendeu? E nas corporações eu sei que funciona um pouco mais do que política pura. Corporações são diferentes de governo, de Estado, com as suas particularidades e com as suas necessidades de uma ser uma empresa e outra ser algo de bem-estar social. Totalmente. De construção de sociedade. Pedro, assim, você está dando aula também. É a mesma coisa do distanciamento, mercado, academia. Sim. Cara, você vai ver ótimos professores, doutores que não têm experiência de mercado. Eles vão falar alguma teoria que não se aplica na prática. É verdade. E eu acho que tem todo o mérito, porque esse cara, assim, ele pesquisou os melhores autores, mas, não, pega Harvard e acho que você vai achar alguém que é um pouco mais pró-mercado, mas tem o puro teórico também que vai ficar defendendo suas teorias lá. O Brasil tem que convergir. Eu acho que tem grandes escolas aí, as escolas que nós estamos trabalhando, que elas estão olhando mais... Vamos trazer executivos, porque esse cara vai falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E tem o outro lado da moeda. Às vezes o cara está tanto na prática que ele perde as melhores práticas. Que perde o contato com o que deveria ser o avanço, né? Teorias Exatamente. Que, assim, você tem acesso às melhores universidades do mundo, de empresas grandes que já provaram e atestaram. Cara, e às vezes está num artigo lá que o professor destrinchou para você. Você fala, cara, eu consigo aplicar isso amanhã. Na minha empresa. Então a gente tem que chegar no meio. Nem tanto, eu sou puro teórico, nem, cara, a prática funcionou nos últimos 30 anos. Como é que a gente chega? Pesquisa no Brasil, cara, pouquíssima. Assim, pesquisa aplicada. Sim, que pesquisa teórica, a gente nada de braçada, mas como é que você aplica? Nem tanto ao céu, nem no fundo do mar, nem tanto ao mar. Pedrão, tem jeito, cara. Tem jeito. Você é um otimista. Eu sou, mas precisamos começar a fazer as coisas certas, cara. É isso aí. O quanto antes possível. Douglas, prazerzaço falar com você. É muito legal. E nessa mudança de carreira, você tá com tesão de dar aula, então, agora também. Cara, eu acho que é outra questão. Assim, pra você meter a cara, começar a ser professor muito cedo. É difícil. Na minha cabeça sempre Eu também foi acho. Paralelamente à carreira executiva. Agora eu estou virando um pouquinho mais a chave. Eu estou com um investidor anjo também que está muito legal ajudar startups, olhar modelo, meio corrigir rotas. E continuo olhando bastante para o mercado, mas... cara, de novo, 46 anos, 30 anos, acho que já está na hora de olhar alguns novos ares, né? É engraçado porque na sua área, eu como fiz uma formação totalmente diferente, eu sempre falei, cara, nas finanças e em alguns cargos, eu vejo o pessoal mais da área administrativa. Tanto faz se a empresa faz parafuso ou se ela vende hambúrguer, Tipo... Cara, a gente fala que a gente é meio prostituto, Pedrão. Você trabalhou em quais ramos nessas coisas? Cara, eu comecei em consultoria, que era ramos diversos. Ah. Aí eu tive uma experiência em administração de condomínios, indústria automotiva, indústria de laticínios, chave na mão, imobiliária, e aí nos últimos 11 anos a parte de infra para telecom. Então eu vi uma pincelada de cada coisa. E a gente, assim, o mercado te reconhece em certo segmento, mas não é impeditivo. Então, Por exemplo, meu próximo movimento executivo, muito potencialmente vão falar, olha, cara, que legal essa experiência aí de infra, de telecom, mas não se restringe. E tem profissionais que fazem uma carreira toda num segmento só. Eu gostei de diversificar. Uhum. Acho que abriu o leque em vários sentidos. E as áreas de suporte são assim. Acho que jurídico, RH. Você pega a experiência em certo mercado, mas dá para pular o muro se precisar. Diversidade e SG ajuda, então? É isso? Ajuda. Ajuda. Faz a diferença na conta, né? Diferente do que se diz mais recentemente, né, cara? Exatamente, de discursos por aí. Eu sei que... As coisas se misturam. O nosso tempo está esgotando, mas, cara, continua sendo super importante a parte... O S e o G continuam sendo muito importantes, mas, de novo, quando bem aplicados. Um último exemplo é você... fazer um fundo verde. Ah, o dinheiro é mais barato para as empresas que têm ESG. Cara, o cara faz uma política lá bem estabelecida, pinta a parede de verde e os fornecedores dele têm trabalho escravo. Greenwashing total, cara. Então, assim, mesma coisa, não tinha nada, fomos para o extremo, vamos chegar no meio. Se você realmente é sustentável, cara, você ajuda a sociedade, meio ambiente, está comprovado, você vai pegar dinheiro mais barato. O hype foi, todo mundo tem que ter ESG, não sei como, então pinta a parede de verde o quanto antes possível. Tudo que você falou aqui nos deixa só uma palavra para você comentar que chegou até aqui o final. Não se esqueça de se inscrever, dê sua opinião aí sobre esse assunto, sugira novos papos, você que tem uma vontade de entrar para a carreira executiva corporativa, teve muitas informações aqui, né? Em multinacionais, em empresas grandes, empresas que movem o ponteiro, as Big Four, Big Five, Big SIP, sei lá o que, 100, né? Essas nomenclaturas que enchem o noticiário, enchem a nossa vida. Então comente aqui o caminho do meio, né? É o que você falou, nem ao céu, nem ao mar, o caminho do meio é aquele que a gente se encontra. Dogão, obrigado mais uma Pedrão. Vez. Valeu demais. Muito bom te encontrar e saber mais da sua história. Tamo e você, junto. Até a próxima. Valeu.